Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18, porque ele vai falar desse tesouro, dessa herança que ele nos deu nos santos. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é que o apóstolo Paulo está afirmando, eu posso dizer que o Espírito Santo está afirmando, através do que Paulo está escrevendo, que ele escreveu, que não importa a tragédia do presente e nem a fartura do presente, não se compara com o que Deus tem reservado para nós. E o que Ele tem reservado, ninguém sabe. Porque nós vamos continuar lendo o texto, e Ele vai dizer que toda a criação está nessa expectativa. O que é essa nova criatura? Porque em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: agora nós somos filhos de Deus. Ponto final. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele afirma que nós somos filhos, mas ainda não se manifestou em nós essa transformação que ele está dizendo aqui, que vai acontecer conosco e que ele tem preparado. E na continuação do versículo, ele diz assim, que tal como ele é, falando da pessoa de Cristo, nós seremos. E nós o veremos tal como ele é. A partir do versículo 19, ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação nossa, dos filhos de Deus. A criação em peso está aguardando o que Deus vai fazer conosco. Imagina os anjos, pela grandeza que Deus lhes deu, e pelo que eles entendem da pessoa desse Deus infinito, que eles sabem o quanto esse Deus faz grandezas e grandiosas coisas, o que ele vai fazer conosco. Mas ainda é inimaginável, mesmo pelo maior dos anjos, o que Deus vai fazer conosco. Porque, irmãos, o conhecimento que toda a criação tem sobre Deus é insignificante perto da grandeza que ele é. Mas ainda assim é grandiosa para toda a criação. No versículo 20 ele diz: pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, com um propósito, o versículo 21 vai dizer, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É tão grandioso o que Deus está fazendo, que ninguém está fora deste propósito, nem anjos e nem homens. Porque ainda que homens serão transformados à imagem do Filho, que é o que ele está dizendo, toda a criação será beneficiada com a transformação dos filhos de Deus. É como se o aniversário fosse de alguém, mas toda a família recebesse um presente. É o que o Senhor está dizendo. E sabendo os anjos da grandeza desse Deus, e que os presentes que esse Deus dá não são presentinhos, eles podem mais ou menos entender a grandeza disso, que Deus vai fazer conosco. Mas ainda assim é inimaginável. E aqui ele levanta um fator interessante, que ele está dizendo que será toda a criação liberada dessa corrupção. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa corrupção, irmãos, para que nós entendêssemos o que, que o pecado, na verdade, ele causou. O apóstolo Paulo, aqui no livro mesmo de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 15, ele diz assim que o pecado é uma ofensa. E quando nós falamos de ofensa, tem duas pessoas envolvidas, que é o ofensor e o ofendido. A pessoa ofendida, na verdade, é o Senhor E o homem foi o ofensor. E eu quero destacar também que a ofensa, ela é diretamente proporcional a este ser que está sendo ofendido. Por exemplo, se você bater num pedreiro, é uma coisa. Se você der um tapa no rosto da Dilma, da presidenta Dilma, vai ser um outro resultado. Dependendo do país, se você desobedecer a uma lei islâmica, a pena é a morte. E esta ofensa foi feita a um ser eterno. Se é proporcionalmente direcionada a esse ser, esta ofensa será também eterna. E daí começa o problema. Porque se essa ofensa é eterna, quem pagaria algo eterno em nosso lugar, se toda a criação não faz parte disso? Porque quem dentre a criação é eterno para poder pagar essa dívida, para poder pagar essa ofensa, para poder pagar esse preço? Daí nós destacamos que Jesus não era uma tentativa de Deus para resolver o problema. Ele era a única pessoa que poderia resolver e não foi uma tentativa. Deus, ao enviar o seu filho, era infalível o plano da cruz. Infalível. Deus não estava correndo risco nenhum ao enviar Jesus. Era com certeza a morte de cruz. Ele não negaria isso jamais. Ele poderia negar, mas não negaria nunca. Com certeza nunca. E agora, observando essa ofensa eterna, quando nós ofendemos, vamos imaginar um ancião aí dos seus 90 anos, alguém vai dizer, mas era um ancião de 90 anos. Foram ofendidos 90 anos desse ancião. Agora imagina Deus, um ser que não tem princípio de dias e nem fim de dias. Quando este ser ele foi ofendido, essa ofensa tomou uma dimensão deste ser. Não porque ela é grande coisa em si mesma, mas por causa do ser ofendido, essa ofensa tomou uma dimensão eterna e é como se sempre diante de Deus existisse essa ofensa. Ela vai além de tempos eternos. Ela vai além da criação dos anjos. E ela percorre toda a criação como ofensa diante de Deus. É mais sério do que nós possamos imaginar a questão do pecado. Porque não tem limite isto. É por isso que veio Jesus, um ser eterno, mesmo em um corpo frágil, para pagar essa dívida eterna. Ainda que Deus pregasse na cruz todos os anjos e todos os homens, essa dívida não ia mexer em nada, não eliminaria nem 0,00000 infinitamente com respeito a ela. Porque não há nenhum ser dentro da criação que tenha esta eternidade para poder pagar esta dívida eterna que estava diante de Deus, contra nós. Colossenses capítulo 1, versículo 20, Efésios 1, 10, fala da mesma coisa. Que Jesus, ao entregar a sua vida naquela cruz, ele reconciliou com o Pai todas as coisas, tanto as que estão nos céus, no plural, quanto as que estão na terra. Com isso, eu não estou dizendo que Jesus morreu para perdoar o pecado de anjos. Eu estou dizendo que o efeito da sua morte nós não podemos medir e que estende a toda a criação o benefício da sua morte. Eu não estou estendendo perdão de pecado, eu estou estendendo o benefício da morte de Jesus, estende sobre toda a criação, como o apóstolo Paulo aqui está destacando. Toda a criação será libertada, liberada do cativeiro de corrupção. E nós não temos ideia do que é isso. Porque no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 27, Lucas diz assim que, com respeito à pessoa de Cristo, ele fala assim, não deixarás a minha alma na morte e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora, como que um santo verá a corrupção? Falando da pessoa de Cristo. Havia uma existência eterna, uma existência santa dentro de um corpo corrupto. Não estou dizendo que em Jesus havia pecado, mas o corpo era corrupto, sujeito à corrupção. sujeito à dor, à velhice, às rugas, ao sofrimento, à tristeza, à amargura. E tudo isso Jesus tirava dele mesmo, mas o corpo estava sujeito a isso. Para entender como que a corrupção tomou conta da criação, que mesmo Jesus, Filho de Deus, na sua existência santa, eterna, em um corpo corruptível, sofre essa corrupção. E é por isso que ele diz, o meu Pai não deixará que o meu corpo veja essa corrupção. Tamanho é o efeito do pecado. E tamanha é a graça que abundou sobre tudo isso. Mesmo um corpo sujeito à corrupção, este ser que está nesse corpo, a sua santidade não é sujeita à corrupção do corpo. Ainda que Deus escolhesse a pior prostituta dessa terra para que Jesus nascesse dela, o ser que nascesse dessa prostituta, sendo Jesus, seria santo. A virgindade de Maria e a sua pureza, entre aspas, não contribui em nada para que este ser que está no ventre dela seja santo. Tamanha é a grandeza deste ser. Nós temos que entender isso. Não houve nenhuma ajuda humana para que Deus fizesse o que ele fez em benefício de toda a criação, em benefício das nossas vidas. Nenhuma contribuição. Por isso que o apóstolo Paulo diz que tanto querer como efetuar vem da pessoa dele. Na continuação, no versículo 22, ele diz, sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. E ele diz, não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso não é novidade para ninguém. Gememos em nós. Por mais que Deus possa nos dar uma vida graciosa sobre a terra e encher os nossos bolsos dos seus tesouros, a nossa alma geme por um revestir da eternidade que Deus tem para nós. Por maior que seja a grandeza de um homem, de uma mulher, de um rei sobre a terra, a sua alma geme por isso. Por isso que Davi, quando estava naquela caverna e pensou alto em beber da água do poço de Jacó, e aqueles valentes foram e trouxeram a água para ele, ele derrama aquela água por terra, oferecendo ao Senhor, porque, na verdade, a sede dele não era da água do poço de Jacó, mas é de ser revestido da pessoa desse Deus. Porque nós não podemos esquecer que, embora ele fez o homem do pó da terra, mas o que ele soprou no homem é parte da sua eternidade. Porque tudo que vem dele é eterno, o seu amor, a sua graça, e o que ele soprou em nós também é uma partícula da eternidade que nos faz gemer, esperando sermos revestidos dessa eternidade que ele tem para nós. 2 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala da mesma coisa. Eu gostaria que os irmãos abrissem. 2 Coríntios, capítulo 5, os quatro primeiros versículos. 2 Coríntios 5, os quatro primeiros versículos, ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre, falando desse tabernáculo, do nosso corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, um corpo, seja qual for ele, feita não por mãos de homens, eterna nos céus. E por isso também gememos, ele volta a dizer, desejando sermos revestidos dessa habitação, dessa vida imortal, porque estando vestidos não seremos achados nus, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. O que reina neste corpo ainda é a morte. do corpo mortal, diz o apóstolo Paulo. Mas essa semente da vida plantada em nós, a Bíblia diz que está acontecendo algo em nós, que é a vida de Cristo em nós está absolvendo a nossa morte, até que aquilo que seja mortal se revista de imortalidade. Na maioria das vezes é o contrário, mas como vem de Deus, neste mundo a morte vai tomando espaço. As rugas vão vindo, a debilidade de cada órgão, até que alcancemos a morte. Mas da parte de Deus é o contrário. Ele pega esse corpo em decadência, plantou a vida que Jesus disse, que assim como o Pai possui a vida, o Pai deu ao Filho o direito a essa vida, e o Filho agora dá esta vida a quem Ele quer, e como o Filho nos deu esta vida, ela silenciosamente no nosso interior está engolindo este corpo mortal até que nós sejamos revestidos dessa imortalidade, até que tudo que é mortal seja absorvido pela vida. Pode parecer loucura, mas é exatamente isso que está acontecendo. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 53, diz assim: para que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, aquilo que é corrupto se revista de incorruptibilidade, para que então seja dito que tragada foi a morte na vitória. Isto não está para ser decidido. Isto acontecerá tão certo como o Senhor reina. Tão certo como o Senhor reina. A garantia de que isso vai acontecer é a mesma garantia que o Senhor reina. Sempre reinou e sempre reinará. Ele está falando de um revestimento. O que que esse revestimento traz para nós? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timóteo 6, 16. Ele quer revestir esse nosso corpo de imortalidade. E ele diz assim, 6,16, vou ler a partir do 15º, para nós termos certeza que ele está falando da pessoa do nosso Deus. Ele diz: a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e que habita em luz inacessível. Ele está afirmando aquele que ele só possui imortalidade. E somente ele pode dar isso. Imortalidade não quer dizer meramente não poder morrer. Se fosse assim, poderíamos dizer a mesma coisa dos anjos. Mas ele está dizendo que um ser imortal é um ser que não pode conhecer corrupção. É a mesma coisa que Pedro diz lá na primeira carta dele, no capítulo 1, parece que no versículo 4, ele diz que a nossa herança nos santos, ela é incorruptível, incontaminável e imarcessível. É a vida que Deus tem para nós. E é a vida que Ele não deu a nenhuma outra criatura ainda, porque se Ele tivesse dado esta mesma vida a anjos, não haveria anjos que sofreram decadência, que estão caídos. Quando Ele fala de imortalidade, está falando de uma natureza que não pode conhecer corrupção, nem decadência, que não pode sofrer alteração alguma. Ao ponto que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim, que Deus não pode tentar ninguém, não pode ser tentado pelo mal. Olha que natureza maravilhosa. Nós não podemos compreender isso, porque nós somos facilmente tentados, e os anjos foram tentados, tanto que nós sabemos que existem anjos caídos. Ele está dizendo que esta natureza que Ele vai nos dar não é mais passiva de pecado, ela é incontaminável, ela é incorruptível, jamais o que ocorreu com Adão ocorrerá com qualquer eleito depois dessa transformação. Com isso não estou dizendo que nós seremos dignos de glória e honra como o Senhor, não é isso que eu estou dizendo. Eles não vão sair dizendo, ó, irmão William está dizendo que nós vamos ser como Deus, dignos de glória, não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que Ele vai nos dar participação nessa natureza dEle, nessa imortalidade dEle, e nunca mais nós seremos passivos de pecado. Se nós pegarmos aí o pior ladrão e assassino que está preso, e se a justiça decidisse, então, perdoá-lo, ele continuaria sendo ladrão e assassino. Está na sua natureza. E nós sabemos que a maioria deles volta a cometer os mesmos delitos depois. Por quê? Está na natureza. Se o Senhor, na cruz, pagasse apenas o nosso pecado e não nos transformasse, seríamos pecadores para sempre. A sua morte veio para resolver a totalidade do problema que o pecado gerou. Nós não podemos entender essa totalidade, dessa corrupção. Deus sabe a totalidade, mas a sua morte é eficaz para resolver a totalidade do problema. E é isso que ele nos dá. Virando um pouco a página, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Ele fala sobre esse plano maravilhoso que redunda em imortalidade. Ele diz que nos salvou, dizendo a respeito da pessoa de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Ele está dizendo que a graça nos foi dada, o que ele chama de antes dos tempos eternos. Ele está dizendo antes que qualquer coisa fosse criada, que nós possamos imaginar anjos, arcanjos, querubins, seja qual for a criatura, antes de tudo isso, ele gerou essa graça, mas ele a manifestou na sua morte na cruz. Ele nunca esteve preso a esse processo histórico, porque ele é necessário para nós entendermos a salvação, mas ele nunca esteve preso a isso para fazer graça a ninguém. Porque Jesus não era uma tentativa, ele sabia que Jesus cumpriria esse propósito, cabalmente, como ele o fez. Por isso, a sua graça nos foi dada em tempos eternos. Ela foi gerada antes dos tempos eternos. Nada pegou o nosso Deus de surpresa, nem queda de anjos, nem queda de homens. Tudo estava dentro do plano perfeito de Deus. Ele tinha a solução de tudo antes que qualquer coisa fosse criada. E que nada aconteceria fora dos seus propósitos, como até hoje não acontece. Nem uma folhinha da ave cai que ele não queira e que ele não saiba. Tem um domínio sobre todas as coisas. Não é à toa que a Bíblia diz que ele domina. E isso nós não conseguimos imaginar o que é esse domínio. Ele domina sobre sentimentos, sobre pensamentos, sobre a criação e sobre coisas que nós desconhecemos totalmente. Ele domina. E ele está dizendo aqui que ele trouxe à luz essa vida. Ninguém conhecia essa vida. E ele vai manifestar essa vida em quem? Na pessoa do Filho. O que que Jesus diz com respeito a ele? Que ninguém nunca viu o Pai. Mas é o Filho que saiu do seio do Pai e quem o revelou. Ainda que profetas falaram do Pai, ainda que os patriarcas falaram, mas Jesus diz assim, a revelação veio em mim. Eu sou a revelação desse Deus. Em mim há essa revelação. Se alguém quer conhecê-lo, eu sou a expressão exata dele. E não há nenhuma revelação fora de mim da pessoa dele. Quando Jesus diz a respeito dele, que nós vamos adorar esse Pai em espírito e em verdade, ele está trazendo uma revelação a toda a criação. Tudo que se conhece sobre adoração, fora de mim não existe. Seja anjos, sejam querubins, serafins, fora de mim não podem adorar como o Pai quer ser adorado. Porque a minha morte não se estende só a homens, mas todo aquele que se apresenta diante do meu Pai é necessário que se apresente pela minha pessoa, porque o meu nome está acima de todo nome. Ele está trazendo conhecimento. Às vezes nós achamos que Jesus está trazendo conhecimento só a homens. Se o apóstolo Paulo, que até, diz que até mesmo a igreja faz manifesta através do Espírito nas regiões celestiais a multiforme sabedoria desse Deus, a principados e potestades, a seres espirituais cuja capacidade mental está infinitamente acima da nossa, quando a igreja faz algo pelo Espírito de Deus, é novidade nas regiões celestiais, por causa daquele que habita em nós. Não é a nossa grandeza, mas a grandeza daquele que habita em nós. E o último texto, para terminar, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Todo esse propósito, ele diz, desse modo, ele, que é em Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, está tudo no plural, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Ele está dizendo, seja qual for a promessa feita a nós, ela tem um propósito. E todas elas têm o mesmo propósito. Cada uma dessas promessas é para nos fazer participantes dessa natureza. Se alguma criatura participasse dessa natureza, nunca sofreria decadência nem corrupção. E é o que ele está dizendo. Esta morte de Cristo na cruz gerou isso para nós, nos perdoou, nos regenerou, está nos transformando pouco a pouco. E quando ele trouxer à tona a manifestação, a revelação dos filhos de Deus que somos nós, toda a criação glorificará esse Deus por tamanha grandeza e revelação dessas coisas que nenhum de nós sabemos, mas que aconteceu com Cristo, a primícia dessa transformação, e que acontecerá com todo o seu corpo, para a glória eterna do seu nome. Amém, meus irmãos? Por isso que eu disse que isso é algo que é comum a todos nós. Isso não é para alguns de nós, mas para todo o corpo de Cristo. Amém?